Este é o Segurança Legal, episódio 65, gravado em 17 de dezembro de 2014, especial de final de ano. Neste episódio, fechamos 2014 chamando atenção para alguns dos assuntos que tratamos neste ano. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim, como os senhores devem ter notado, em clima de Natal, né Vinícius, tudo bem? É isso aí, Guilherme. Feliz Natal aos nossos ouvintes, sejam eles cristãos ou não. Mas de qualquer maneira é uma data que as pessoas acabam se reunindo em família, assim como o final de ano e tal. Sim. Então, no mínimo, mesmo para quem não tem a mesma significação que tem para quem é cristão, é uma data aí que acaba reunindo os amigos, né? O pessoal acaba se confraternizando, o que é muito legal, o que é bastante interessante, mais interessante do que ficar dando apenas presentes uns para os outros, né? E também, não se preocupe, porque essa trilha ela não vai durar por todo o episódio, viu? Para aqueles que não são cristãos, fiquem tranquilos, já a gente coloca a nossa trilha como normal, tá? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará também um link tanto para o iTunes quanto para o feed, caso você queira assinar no seu agregador preferido. E para aqueles que escutam no iTunes, a gente consegue ver aqui que várias pessoas chegam até nós pelo iTunes, não se esqueça também de fazer uma avaliação e de colocar uma mensagem lá para a gente, que isso acaba colocando o nosso podcast aí melhor colocado, melhor qualificado lá entre os outros podcasts que tratam sobre esse tema, ok? Vamos então, se você não quer ouvir a pergunta e é a única pergunta de um ouvinte, vá diretamente para 9 minutos e 31 segundos. Dessa vez, Vinícius, o Arquimago, que ele não nos falou se o Arquimago é o nick ou o sobrenome dele. Não quero ofender ele, mas acho que é com certeza um nick. Eu acho que é o Nick também. Ele nos avise, manda uma mensagem pra gente ali. Ele deixou um comentário lá no episódio 63, onde a gente falou sobre o BYOD. O que, que o Arquimago nos falou nisso? O Arquimago nos escreve o seguinte: foi um verdadeiro banho de água fria nos meus sonhos, mas vejo como uma ducha que lhe dão quando você está viajando longe. Não tinha vislumbrado todas as complicações dessa modalidade de emprego. Sou do setor público, não tem equipamentos ruins, mas poderiam ser melhores e achava inocentemente que seria uma solução, já que não teria que me preocupar com informações sensíveis da empresa. Afinal, é um órgão público. Sobre ser possível ou não, acredito que a visão mista do funcionário escolher equipamento seria a melhor solução. E salvo engano, a BlackBerry lançou um celular que tinha dois perfis, um profissional e um corporativo, separando esses aspectos. Um pessoal e um corporativo. Isso. Separando esses aspectos da vida no mesmo aparelho. Arquimago, a questão, a gente publicou em seguida, depois da publicação do episódio 63, né? Uhum. A gente comentou lá do artigo escrito por ti, né, Guilherme? Isso. Que foi publicado na Revista do Direito do Trabalho, da RDT, número 100 e... Já vejo aqui. 149, 159? Agora não sei. Dá uma olhadinha aí, Guilherme. Em que o Guilherme trata detalhadamente esses problemas relativos ao BYOD. E, de fato, ninguém estava falando nesses problemas. Todo mundo estava vendo apenas a questão de é muito bom porque a empresa não precisa mais gastar no equipamento que o funcionário vai utilizar, e para o funcionário é muito bom porque ele pode usar aquilo que ele bem entende. Na verdade, a coisa não é bem assim. E é assim um investimento, não é uma coisa que sai de graça, né? Na verdade, nenhuma adoção de nenhuma tecnologia ou de uma metodologia de uso de tecnologia sai completamente de graça. Claro. Porque você vai ter que investir em sistemas para gerenciar esses dispositivos. E aí você vai ter que ter os chamados MDM, né? É. Você vai ter que investir numa política. Você vai ter que investir em auditoria para saber se a política está sendo seguida, para saber se o MDM está sendo bem utilizado, se está bem configurado, etc. Então, não sai de graça. Obviamente, não sai de graça. Então, pode ser empregado, é claro que pode. Ninguém está dizendo que é proibido usar BioD. Mas o que a gente chama atenção é para que isso seja feito de uma maneira controlada, adequada, ciente dos riscos, né? A vida tem riscos o tempo todo. Se eu vou atravessar uma rua, tem riscos. Eu não vou deixar de atravessar a rua. Mas eu tenho que saber como fazer isso de forma adequada, né? E no caso dele, me chama a atenção duas coisas aqui. Primeiro é que ele fala que ele é do setor público, né? E o setor público, ele é ligeiro, porque a maioria das observações que nós fizemos e o próprio artigo que eu escrevi sobre o assunto, eles se aplicam ao ambiente privado, regido pela CLT, né, e pela jurisprudência que regula essa questão do ponto de vista privado, entre empregado e empresa. No setor público é ligeiramente diferente, né? Há outras regulamentações, a questão ela é tratada de uma forma um pouco diferente também. Então seria necessário investigar aí as próprias regulações, né? Vai depender também qual o setor público, né? Como a gente já referiu outras vezes, o setor público federal, por meio lá daquelas normativas do Gabinete de Segurança Institucional, eles estabelecem a possibilidade do uso do BioD e criam lá, estabelecem algumas regras sobre o assunto, né? Mas eu acredito que mesmo aquelas regras poderiam ser melhor aprofundadas, levando em consideração esses aspectos jurídicos que a gente coloca também para o setor privado. O outro ponto que me chama a atenção é que ele diz que ele não precisaria se preocupar com informações sensíveis da empresa, afinal é um órgão público. E aí, nem sempre isso pode ser assim, né? Porque dependendo do órgão público, você pode sim ter informações que são sensíveis, que devem ser protegidas. Não é toda informação que está num órgão público que é pública. A própria lei de acesso à informação, ela estabelece, sei lá, alguns critérios de classificação de informação para que você decida qual informação é pública ou não. Então vamos imaginar, se alguém que trabalha no Ministério da Saúde, por exemplo, vai ter acesso a uma série de dados sobre a saúde das pessoas que não são públicos e ainda assim precisam ser mantidos em sigilo, né, protegidos. Então vai depender de qual é o órgão público e vai depender de quais informações aquele órgão público lida e trata, né? Não é porque é público, como eu disse, que as informações também vão ser públicas. E Guilherme, qual é mesmo o número da revista do Direito do Trabalho, a RDT, em que foi publicado o teu artigo? É a 159. Tá, e o título do artigo, tu lembra? É Limites do BioD, entre o poder do empregado e a proteção dos direitos da personalidade do... Perdão, entre o poder do empregador e a proteção dos direitos da personalidade do empregado, na RDT 159. E apenas para não ficar sem registro, né? O Luiz Henrique Guimarães nos mandou um e-mail também, que nós vamos colocar como sugestão de tema para um próximo episódio. Sim. Basicamente que ele diz o seguinte, tá? Olá, parabéns pelo ótimo trabalho. Tá? E ele sugere métricas de segurança como um assunto para nós gravarmos. A gente até pensou em encaixar no próximo Perguntas e Respostas, mas isso aqui é um tema bastante complexo, a gente precisaria de mais tempo para discutir. Claro. Então a gente vamos gravar aí um episódio específico sobre essa questão de métricas de segurança. Tá, Luiz Henrique Guimarães, muito obrigado pelo teu e-mail e muito obrigado pelo teu elogio e vamos gravar aí um episódio agora em 2015, né, sobre o assunto que tu sugeriste. Legal. Então antes da gente começar, Vinícius, falando propriamente dos episódios, né, que a gente selecionou aqui, vamos falar um pouquinho sobre o próprio podcast, né, e essa é uma questão, muitas pessoas têm escutado, a gente tem recebido um feedback muito bom em eventos, né, vários eventos que eu fui, as pessoas, eu escuto podcast e tal, e é sempre legal a gente encontrar um ouvinte, assim, eu acho o máximo, ainda fico bastante feliz, né, fico bastante feliz. Mas é importante dizer que esse podcast, além de ter essa ideia da gente divulgar o nosso conhecimento, divulgar os nossos estudos, né, ele também é uma iniciativa da nossa empresa. Né? Nós temos uma empresa que lida justamente com essas questões, com consultoria em direito da TI e segurança da informação. Então, o podcast vem nessa esteira, porque muitas vezes a gente acaba estudando uma série de assuntos para as atividades profissionais, então a gente acaba trazendo também uma forma de retribuir, né, ou de contribuir, melhor dizendo, para o debate, trazendo esses temas para discussão aqui no podcast. Inclusive, alguns desses temas são até mesmo inquietações dos clientes. Às vezes eles querem saber mais sobre determinados assuntos, então a gente acaba trazendo isso aqui também para atender, de uma certa forma, essas inquietações que, se são deles, também devem ser de outras pessoas, né? É, até a gente faz eventualmente alguma propaganda, vamos dizer assim, da Brown Pipe no meio do episódio, não em todos os episódios, né? Até porque não é... É uma divulgação que a gente faz da empresa, mas algumas vezes até meio implícita, porque nem sempre a gente grava, né, uma propaganda ou outra durante o episódio. Mas eu acho que o Segurança Legal, ele é uma das formas práticas, né, de nós exprimirmos aquele conceito de geração e compartilhamento de conhecimento. Sim. Então, é um dos objetivos da nossa empresa também, é, né? É, na verdade, eu diria que é um dos nossos objetivos de vida. Que é refletido, acaba sendo refletido, inclusive, na nossa empresa, porque nós temos essa ligação muito forte com a academia, com a formação, né, de profissionais, inclusive no aspecto mais humano, né, formação de seres humanos aí para a sociedade. Então, a gente tem um viés bastante forte nessa direção. A gente discute bastante filosofia, coisas que não tem muito a ver até mesmo com segurança. E a gente trouxe essa filosofia, a gente traz isso para os vários aspectos da nossa vida. E a questão profissional é apenas mais um aspecto. Né? Sim. E aí ela acaba refletindo também esse nosso valor, essa nossa preocupação. E a gente consegue, a gente encontrou uma maneira de fazer isso na prática através do podcast. Sim. Que nos permite fazer essa divulgação, fazer essa troca e tal. Então, sim, ele tem como um dos seus objetivos a divulgação da empresa, né? Acho que fica óbvio quando a gente cita, né, que é uma iniciativa da Brown Pipe. E na abertura do podcast. Na abertura do podcast, isso fica bastante claro. Mas eu diria que ainda mais importante que isso é esse diálogo com outras pessoas, é a discussão desses assuntos, né, que nos atinge de forma direta e indireta do direito à tecnologia e da segurança da informação, tentando trazer, e deve-se deixar bem claro isso, né, nós não somos donos da verdade. A gente traz a nossa visão, que pode não ser completa, pode não ser 100% acurada, né? Ela pode ter lá os seus vícios e tudo mais, de acordo com as nossas experiências, a nossa forma de encarar as coisas, mas não deixa de ser uma forma diferente de ver, né, determinados assuntos. E acho que a questão do BioDiff ficou muito clara, né? Quando a gente colocou, a gente estava comentando agora há pouco aí do nosso ouvinte, o Arquimaio, que mandou um comentário sobre isso. A gente procura trazer os diversos aspectos, assim, tão envolvidos com a tecnologia, né? Com uma visão até, muitas vezes, até mais humana da coisa. Que pode desagradar uns, agradar outros e tal, mas a ideia é fazer realmente pensar. E acho que o Segurança Legal consegue, a gente consegue estar conseguindo fazer isso com Segurança Legal. Isso que é interessante. Sim. É importante destacar também que tanto no podcast quanto na nossa atuação profissional, a gente tenta levar e tenta encarar esses fenômenos de forma sempre multidisciplinar. E o próprio corte do nosso trabalho, né, que nós lidamos com os aspectos jurídicos também da segurança, é um indicativo dessa multidisciplinaridade, né? Segurança, você não trata unicamente... Segurança não é só mecanismo. Eu costumo dizer até em aula que os riscos tecnológicos quase sempre representam riscos jurídicos também. Os incidentes, o incidente de TI quase sempre tem efeitos jurídicos, né? Ou na melhor das hipóteses, ou na pior ainda, né, danos à imagem que a empresa eventualmente precisa lidar, enfim, e pode também ter aspectos de perda de clientela e coisas do gênero. Então, a gente sempre tenta trazer essa visão multidisciplinar. A gente não é vinculado com nenhuma tecnologia específica, embora a gente já tenha trazido... Nós trouxemos até pessoas que trabalham com concorrentes nossos aqui, né? Sim, eventualmente. Para falar, para entrevistar e tal, e que nos demonstra também que a gente não tem essa... Que o objetivo aqui realmente é discutir, não é só fazer a propaganda, mas também, aproveitando, né, Vinícius, a gente faz a propaganda também. Inclusive, eu tomo a liberdade de convidar os ouvintes, caso não conheçam o site da nossa empresa, que visitem lá, brownpipe.com.br. Ou o endereço mais fácil, o apelido, né? brpe.com.br. Veja lá os nossos... A gente tem alguns artigos, a gente tem uma sala de imprensa onde você consegue ver alguns eventos que a gente participou, os nossos serviços você consegue ver, mas interessante, ao menos, dar uma olhada lá nos artigos, que algumas das coisas que a gente comenta aqui, artigos do Bruce Schneier, que a gente teve a honra de ser autorizado para traduzir aqui no Brasil, por ele mesmo. Então, visite lá, que tenho certeza que você vai gostar, ok? Vamos então falar sobre os episódios, o primeiro deles que a gente... Não sei se eles estão organizados em ordem de importância, Vinícius. Não. Acho que não, né? A gente foi separando aqueles que a gente achou os mais interessantes e fechamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 episódios aí que a gente disse assim, esses aqui são os episódios que não dá pra perder desse ano, né? Que a gente recomenda... Não que os outros... Você não deva ouvir os outros também. Não, mas... mas são os episódios assim, que... O resumo do ano, né? É, que a gente destacou assim, esses aqui foram realmente importantes aí nesse ano 2014 e não devem ser perdidos. O primeiro deles, então, é o episódio 47, gravado lá em 11 de abril de 2014, que foi o especial do Marco Civil da Internet. Ele foi publicado no dia 11 de abril, né? Exatamente, foi publicado, perdão. A gente gravou alguns dias antes ali. Mas o fato é que esse episódio, ele teve uma particularidade dos outros, ao contrário dos outros, porque nós contamos com a participação de várias pessoas, vários especialistas na área, inclusive do próprio Molon, que foi o relator do projeto lá na Câmara dos Deputados, né? Que nos deu um depoimento, que falou sobre os pilares do Marco Civil. Então, é um episódio que a gente considera, assim, até para nós mesmo, um marco, né? Porque a gente teve a oportunidade de reunir, talvez, os maiores especialistas do Brasil sobre o tema. Claro, existem vários, né? Mas que a gente conseguiu ali no espaço de um episódio, a gente considera que foi um bom trabalho, assim, e a gente considera também que explica bem uma série de questões controversas aí, que até hoje as pessoas ainda continuam discutindo, né? E a questão do Marco Civil da Internet é de inegável importância, porque ele procura regulamentar, né, essas relações que nós temos aí com provedores de conexão, sim, sim. Né, essa questão de logs, o direito ao esquecimento está ali um pouco também. Um pouco tem, sim. A privacidade também está envolvida ali. Então tem o germen de várias coisas, eu digo o germen porque carece de um desenvolvimento agora através, né, do próprio exercício jurídico, digamos assim, né? De se buscar esses alguns direitos, de se testar algum desses dispositivos do Marco Civil. E carecemos também de vários decretos aí para definir algumas coisas, como por exemplo a questão de armazenamento de logs, né? O que é armazenamento de logs de forma segura? O que é a forma segura? O que é um ambiente seguro? Quem que vai verificar isso aí, né? Sim. Então a gente tem que é de especial importância, assim, que se você não está bem alinhado com, não sabe exatamente do que trata o Marco Civil, é um episódio que a gente recomenda fortemente que você escute, porque ano que vem aí promete. Bom, depois a gente tem nosso próximo episódio, o primeiro episódio do 2015, né, Guilherme? Sim, sim. Que é o episódio das previsões, né? Nós vamos fazer algumas previsões. E aí depois a gente entra nessas questões do Marco Civil aí pro futuro. Mas uma das questões também que... Enfim, o Marco Civil é, como o próprio nome diz, ele realmente é um marco para a legislação brasileira. no que diz respeito à regulação da tecnologia, à regulação do uso da internet. Então, sim, ele é um marco. E é interessante que agora, a jurisprudência, a gente demora, né, um pouco para começar a ver alguns reflexos, né? Então, agora que a gente está começando a ver sair alguma coisa. Eu coloquei até no meu blog uma das primeiras jurisprudências, até te comentei antes, né, Vinícius? Uhum. Que o Tribunal de Justiça de São Paulo interpretou aquela questão lá do artigo 19, que diz que a ordem judicial, quando há uma ordem judicial para retirada de conteúdo, ela deve ser clara e específica. Então, em uma dessas ordens, não foi fornecida a URL do conteúdo, isso para o Facebook. Só um print. O Facebook recorreu, só um print, exatamente. Só um print da tela, né? Uma captura da tela. Print da tela, isso. O Facebook recorreu dizendo, olha, precisam fornecer a URL. E aí o Tribunal de Justiça disse, não, a clareza de indicação do conteúdo não passa necessariamente pelo fornecimento da URL, podendo servir, nesse caso, o print. Veja, ele diz que não passa necessariamente, eventualmente a URL pode ser necessária. É. Mas um print de um conteúdo no Facebook, né, ainda mais quando envolve o perfil de uma pessoa, deve servir sim para que o Facebook consiga identificar, né? Se está se referindo qual é o perfil envolvido, fica fácil para eles descobrir isso, né? Então, essa é uma das primeiras interpretações. Veja, um pedacinho do artigo 19, uma palavra, né? Olha a discussão que se dá em uma palavra, que é a clareza. Uhum. Né? E a gente nem tinha falado sobre isso nos outros episódios, né? Eu nunca tinha me dado conta disso, dessa questão. Será que clareza indica necessariamente a indicação do URL? E o que o Tribunal de Justiça de São Paulo disse é que não. Não, então, o print da tela é suficiente. É, para os usuários é bom, né? Mas claro, aí por outro lado a gente cai também para aquela situação de ordens judiciais muito genéricas, né, que também pode ser um pouco perigoso. Por outro lado, né, você não indica claramente o que deve ser retirado e o provedor, com receio de ser punido por não cumprir a ordem judicial, ele retira coisas demais. Mas sem dúvida não foi o caso aqui, né? Não, definitivamente não foi. E uma outra coisa, só para encerrar, não sei se tu tem mais alguma referência a fazer sobre isso. Não. É que o Marco Civil também, ele modificou muito a própria responsabilidade civil dos provedores. Né? Antes do Marco Civil, os provedores não precisavam de uma ordem judicial para retirada de conteúdo. Então bastava o cidadão que se sentia ofendido comunicar extrajudicialmente, né? Notificar extrajudicialmente o provedor, e isso seria o suficiente para que o conteúdo fosse retirado do ar. Agora, isso mudou sensivelmente. O provedor só vai ser responsabilizado caso ele descumpra a ordem judicial. Então, essa é uma das grandes questões aí que pode dificultar as pessoas para retirada de conteúdos. Né? Bom, o próximo episódio é o episódio 50, que foi publicado no dia 23 de maio de 2014, que fala, que trata, o título é Reagindo a Comunicações de Vulnerabilidade. E de minha parte, Vinícius, esse é um tema, quando eu leciono a disciplina de aspectos legais da segurança da informação, esse é um tema que acaba sempre vindo à tona, né? Como as empresas devem reagir? Né? E ainda os alunos sempre trazem casos, alguns que eles conhecem, outros até das próprias empresas, em que a empresa reagiu de forma inadequada quando foi comunicada de uma vulnerabilidade. Então, a gente acha que esse também é um episódio chave, assim, porque, de fato, as empresas reagem muito mal quando são comunicadas, né? Inclusive nesse episódio, é uma coisa bem interessante, que a gente comunicou, a gente escolheu umas 12 empresas, eu acho que foram, uhum. E comunicamos elas de problemas nos seus sites. Uhum. Né? Então, uma era uma loja que permitia a manipulação do preço dos produtos no momento da compra. Uhum. E o outro era uma entidade que tinha um curso à distância, material de educação à distância, né? Uhum. Disponível na internet com um problema lá de SQL injection. Nós avisamos ambas, acho que não teve uma terceira, só foram essas duas. A primeira, a loja, reagiu muito bem, ou seja, o pessoal realmente estava preparado para saber o que fazer, pelo menos. Não sei se eles receberam um treinamento formal, mas eles fizeram exatamente como deveriam fazer, né? Uhum. E enquanto a outra empresa, olha, eu penei, eu tentei de tudo quanto foi jeito, mas eu não consegui mandar uma informação direto pro pessoal da TI. É. Eu consegui um e-mail de alguém que parecia ser da TI, liguei para lá, entrei em contato e não teve jeito. É, então a gente tem o legal que foram apenas dois casos bem distintos, né? Um que funcionou muito bem e o outro que funcionou muito mal, essa questão da comunicação. E é um assunto assim que é bem interessante, principalmente quando a gente fala de pessoas que não estão mal intencionadas avisando empresas de que elas têm problemas em seus serviços, né? De vulnerabilidades. Uma coisa é muito importante, tá, Guilherme? Eu queria destacar aqui para o nosso ouvinte. É errado, se é que os nossos ouvintes já não sabem, né? Uhum. Mas é errado, é antiético, é imoral. Uhum. Tá? E eu sei que de empresas que fazem isso, atacar, encontrar problemas, né, provocar um ataque e aí buscar oferecer serviço para a empresa atacada. Claro. Tá, tem empresas que tem o seu modelo construído desse jeito. Tem uma equipe que ataca e tem a equipe do comercial já com uma proposta pronta. A gente já viu alguns relatos disso. E o pior, né, Vinícius, pode ser ainda um crime, dependendo se ela do ataque é uma invasão, né? Pode ser considerada uma invasão. Falei, Carolina, dica. E aí, que fique bem claro, essas duas empresas com as quais a gente entrou em contato, nenhuma delas a gente se identificou... claro, eu me identifiquei pessoalmente, né, como o Vinícius, uhum, né? Mas nenhuma delas me identifiquei como uma pessoa que trabalha com segurança da informação e muito menos ofereci serviço para qualquer uma dessas duas empresas. Então, basicamente, dentro daquilo que nós pregamos, né? Se você encontrou uma vulnerabilidade num site e você vai comunicar à empresa que ela tem essa vulnerabilidade, comunique-a pelo simples, vamos dizer assim... Prazer. Prazer de comunicar. E não faça disso uma forma de vender serviço. É, pode ser contestado, né? Pode ser uma questão ética. Fica no limiar, assim, no mínimo, né? No mínimo fica numa zona cinza aí. É. Né? Do que é ético e do que não é ético. Então... Nós nos sentimos desconfortáveis. Sim. Nos sentiríamos desconfortáveis em fazer isso. Né? Sim, exatamente. Então, assim, é de testar o site ou testar o sistema de uma empresa que não solicitou o teste. Então você, tem mais essa, né? Você tá fazendo isso correndo o risco de cometer um crime, né? E aí depois que você testa, você encontra o problema e aí você entra em contato com a empresa para tentar vender serviço. Pior ainda se você faz um ataque. E esses dois casos que a gente identificou aqui eram casos de que não exigiam ataque, não exigiam nada. Eram coisas muito evidentes, né? Na verdade, o do curso, aquele à distância, ele envolvia um ataque de SQL injection, de fato. E o da loja foi... O que aconteceu na loja foi manipulação de formulário, que daí no caso não tem nenhuma tipificação criminal, inclusive, para isso. Sim. Eu acho que fica aqui a primeira dica que a gente dá, né, para as empresas: treinem os seus usuários para isso, né? Estabeleça uma previsão de que sim, vocês podem ser em algum momento, vocês podem receber uma notificação de algum problema. E tem um processo formal bem definido para que rapidamente vocês consigam lidar com essa comunicação de vulnerabilidade. Até porque, como o Vinícius falou, né, há casos onde realmente são pessoas que têm a intenção benéfica, uma boa intenção de realmente querer que os seus serviços melhorem. Então, saiba encarar isso de uma forma positiva, claro, quando for de uma forma positiva, e tratem isso, né, estabeleçam um processo formal aí para lidar com essas questões. Vamos para o próximo? Vamos lá, o próximo é o episódio 51, que nós publicamos no dia 6 de junho, né? Uhum. Que é o mistério do TrueCrypt e o futuro da segurança. O TrueCrypt continua sendo mistério, a auditoria, a segunda parte da auditoria não veio à tona e ficamos órfãos do TrueCrypt, né? Foi para o espaço, né? Então não se teve nenhuma... atualização concreta aí do que aconteceu de fato. A coisa meio que... O assunto foi esfriando, foi morrendo. E por enquanto ninguém mais tá falando mais nele. É, eu procurei até, às vezes dou uma procurada sobre esse assunto e não encontro muitas novidades, não. O site deles ainda continua daquele mesmo jeito, parece que foi um site feito pelo Word, né? Uhum. Word. E como tu disseste, continua realmente um mistério, né? Agora, até aquele momento, o curioso é isso, até aquele momento era uma das ferramentas mais bem concebidas, né, para esse fim. E na verdade, houve algumas novidades, sim, né? Alguns desenvolvedores fizeram alguns forks, né? Então, algumas versões ali do TrueCrypt que existiriam aí, você consegue encontrar com uma certa facilidade, mas realmente continua uma incógnita, né? Claro, vai depender muito do risco que você está lidando se você quiser continuar usando o TrueCrypt, né? Dependendo de quem, imaginando que, por exemplo, a NSA conseguiria ter abrir os containers, né? Você ficaria desprotegido da NSA, mas ainda assim você teria um certo nível de proteção para um pendrive, por exemplo. O problema maior é caso se publique uma eventual vulnerabilidade que permita sim ter acesso aos dados de dentro do container e eventualmente pessoas tenham deixado coisas gravadas ou armazenadas na internet, né, de uma forma não muito protegida, contando com a segurança da criptografia, né? Ou seja, a possibilidade de descriptografar dados pretéritos gravados em algum lugar, né? Aí sim, isso pode ser um grande problema. É, a questão ainda, assim, eu ainda recomendaria o uso do TrueCrypt para proteção de pendrive, como tu colocou, né? Uhum. Ou mesmo de algum HD externo e tal. Se bem que daí, nesse caso, você poderia utilizar também a proteção do próprio sistema operacional, né? É, que também oferece algumas opções, depende do Windows oferece. Pois é, mas... O Mac OS oferece, no Linux você tem como fazer também. O único detalhe é que essas soluções não são compatíveis entre si. Então, para uma proteção ainda básica, digamos assim, de transportar informações no pendrive e tal, seria possível de se utilizar. Mesmo que apareça uma vulnerabilidadezinha ou outra, né? Mas uhum. Repito, é aquela proteção básica, extra no pendrive, não é nada assim muito confiável, né? Sim. Então, vamos ver se com o tempo aí surge uma solução aberta e boa, né? No sentido de ser portável, compatível entre diversas plataformas, para tomar o lugar que o TrueCrypt deixou aí. A gente tem algumas coisas, eu não lembro se a gente comentou naquele episódio ou não, do uso de chaves públicas e privadas para fazer certas criptografias também, que a gente até utiliza às vezes, né, Vinícius? Uhum. Mas tanto a no facilidade Linux, não é a mesma. Não é a mesma, é difícil, às vezes não funciona, né? Então não tem aquela, realmente, como você disse, aquela facilidade que o TrueCrypt enfim, permitia, né? Mas vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela do TrueCrypt, se é que ela vai terminar em algum dia ou se não vai ficar só no mistério mesmo. Acho que é capaz de ficar por aí mesmo. O episódio 52, que foi gravado lá no dia 20 de junho, nós falamos, o título foi Data Brokers, Privacidade e Discriminação. E esse foi também um episódio que chamou a atenção de várias pessoas, né? Até o Danilo Doneda, que eu estive conversando com ele, que é uma das pessoas, um dos professores mais influentes aí na área da proteção da privacidade, disse que ouviu, né? E ele disse que escuta o podcast, a gente fica muito feliz. Se ele estiver escutando, fica um abraço para ele, né? Mas esse a gente tratou sobre o tema dos data brokers, ou seja, aquelas empresas que recolhem dados não só da internet, mas fora da internet, de empresas, né, que fazem vendas, de lojas de departamento, de supermercados, e que reuniriam, agregariam todos esses dados para a criação de perfis, né? E o que a gente colocou ali foi como a privacidade das pessoas pode ser afetada por essa prática, e como isso sim pode ser usado para discriminar consumidores, né? O caso é que a questão aqui no Brasil do credit score foi recentemente julgada pelo STJ, né? Foi considerada lícita. Não só o credit score, né? Mas os sistemas de score de crédito. De score, exatamente. Uhum. Agora, eles estabeleceram também que, embora seja lícita, ou seja, ou melhor, mesmo sendo lícita, ainda se deve respeitar né, a não utilização de dados sensíveis, ou a discriminação, ou a utilização de dados excessivos. O problema é que, como não há muita transparência, a gente pode ficar aí meio no vácuo, sem saber exatamente como os dados estão sendo utilizados. Por outro lado, também, a mesma decisão estabelece que as pessoas sim podem saber quais dados seus estão sendo utilizados. Então, ao meu sentir, não foi a melhor decisão, né? Porque me parece que as pessoas não vão ter... Eu acredito que ainda vão ser colocadas por essas empresas certas dificuldades aí para as pessoas terem acesso aos seus dados, saber o que está acontecendo. Mas de qualquer maneira, Guilherme, eu julgo esse episódio bastante importante, né? Para que se tenha... Para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Que eu acho que é fundamental na situação toda. Para que saibam da existência dos data brokers, saibam dos vários níveis que tem, da profundidade que esse negócio tem, né? Da complexidade envolvida, porque as pessoas não sabem que isso está acontecendo, não sabem que tem lojas físicas, né? Ou seja, não só aquilo que você faz na internet, mas aquilo que você compra numa loja física, as suas atividades, a sua relação numa loja física está sendo vendido também para esses data brokers. Claro. Está sendo juntado com o que você faz no Facebook, com o que você faz, né, online. Está virando uma coisa só, isso está sendo integrado. Sim. Então, esse episódio eu julgo de suma importância aí né, com relação ao que aconteceu neste ano, para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Uhum. E aí depois poderem até mesmo procurar lá aquela audiência pública que teve no STJ, se não estou enganado. Ah, né? Sim, foi no STJ. Foi no STJ. Que foi. Então, amanhã e uma tarde gravados lá no YouTube, do pessoal colocando o pró e o contra com relação aos sistemas de score de crédito. Daí, se quem quiser se aprofundar, até acho que a gente colocou os links para isso no show notes naquele episódio. É muito interessante para que se tenha um entendimento do que estão fazendo com os nossos dados. E isso envolve... tem uma relação, inclusive, com o marco civil da internet, né? Com relação à privacidade, com relação ao que vai... Eu iria mais longe. É por isso que nós precisamos de uma lei de proteção de dados, porque esse tipo de coisa é tratado fundamentalmente, ou vai ser tratado fundamentalmente numa lei de proteção de dados, né? Porque hoje, como as coisas são meio esparsas, né? Temos lá a lei do cadastro positivo, temos a questão do cadastro negativo no Código de Defesa do Consumidor, mas nós não temos uma lei específica só sobre uso, que é o que o data broker faz e que é o que as empresas de score fazem também, né? Uhum. Então, eu imagino que é sim também uma demonstração da necessidade de uma lei de proteção de dados. O próximo episódio é o episódio 55, que nós gravamos lá em publicamos lá em 1º de agosto de 2014. O título foi Segurança da Urna Eletrônica, e nós tivemos o prazer e a honra de conversar com o professor Diego Aranha, que foi professor da Unicamp, que passou pela UNB, foi orientando do professor Pedro Rezende também, e é uma das maiores autoridades aí em segurança na urna eletrônica. Ele participou de uma auditoria no processo e na urna, e foi a única auditoria que conseguiu encontrar um problema grave lá no embaralhamento dos votos, e ele conseguiu enxergar lá um problema que permitiria a violação do sigilo do voto. Mesmo com todas as limitações de tempo e de ferramental, né, para se fazer isso. Esse episódio, a gente destacou ele, ou pelo menos na minha opinião, né, eu acho que ele é importante, porque, para colocar de novo aquela velha situação, né, a urna eletrônica, ela não é transparente, como deveria ser, como no meu entendimento, ou no nosso entendimento deveria ser, né, uma vez que não se trata de um simples produto, né, e sim um sistema que visa dar suporte à democracia de um país, não é uma coisa que você vai fazer... para sair vendendo, né? Mas não deveria ser, né? Mas é o que parece. Então, e uma outra coisa que a gente chama a atenção desse episódio também é pro fato dessa discussão a respeito da segurança da urna eletrônica ser retomada só em ano de eleição. Uhum. Essa discussão tem que ser anterior, ela tem que ser permanente, né? E esse ano a gente viu várias coisas acontecendo, com o pessoal classificando o tipo de coisa que nós falamos, inclusive, como boato, como boataria na internet, né, coisas sem fundamento, né? Sim, sim. Comparando de forma jocosa até com outras bobagens que a gente vê na internet. Né, com Elvis Presley estar vivo, Michael Jackson também, coisa assim. Né, o que demonstra ignorância. É. Né, então é um tema que tem que ser estudado, tem que ser debatido, e esperamos que isso não ocorra apenas em ano de eleição, né? Principalmente depois das eleições já definidas, né? Que daí aí já é bobagem, aí o pessoal começa, né? Quem perdeu quer auditar, não sei o quê, porque não quer auditar antes. É, o que é o que está acontecendo agora, né? Na verdade, o PSDB já promoveu uma ação lá junto ao TSE para rever alguns boletins, enfim, mas parece, pelo que eu estou acompanhando meio de longe, assim, parece que sim, vai haver algum tipo de auditoria e vai participar dela o Amílcar Brunazzo Filho, que é um dos grandes especialistas também aqui no país, junto com o professor Diego Aranha. Parece que que o Amílcar vai participar aí dessa possível, não sei também qual é a extensão, como vai ser, mas dessa possível auditoria no processo e na urna eletrônica. Vamos aguardar isso, vamos esperar que sim, que os resultados que a gente já sabe que e os problemas que a gente já sabe que existem sejam evidenciados aí também, que não fique só nesse terreno, né? Essas questões que o Diego apontou, a priori já estariam corrigidas, né? E essa questão do Incerator, que, né, se você quiser saber o que é, ouça aí o episódio em respeito da urna eletrônica, também algo que tem que ser explicado, tem que ser... Né, como assim o pessoal esquece um programa lá dentro... Esquece um programa lá dentro. É meio complicado. Sim. Mas é isso, eu acho que vale a pena ouvir para se preparar para uma discussão aí que eu espero que aconteça mais de uma forma mais intensa antes das eleições. É. A gente desfaz lá também nesse episódio alguns dos mitos de que a urna brasileira seria um exemplo para o mundo inteiro. Não é. O processo é absolutamente seguro, não é, né? A própria Alemanha considerou inconstitucional esse processo, né, e o uso dessa urna. Aqui na própria Argentina, eles já têm alguns projetos de urnas de segunda e de terceira geração. E o que eu acho incrível, Guilherme, é ainda o pessoal defendendo a questão da impressão do voto, dizendo que é inconstitucional imprimir o voto, que seria um retrocesso. Sim. É incrível, cara. Esses dias um professor, enfim, me falou algo assim, mas na urna, no processo de votação físico, também existiam fraudes, né? Então as pessoas às vezes ganhavam no grito, e aí tinham as pessoas do partido, né, que ficavam ali em volta e tal, verificando e tal. Só que há uma diferença fundamental entre a fraude na eleição física e a fraude na eleição digital. A fraude na eleição física precisa de pessoas em cada uma dos locais de apuração. Você precisa reunir um grande grupo de pessoas que tenham a intenção de fraudar a eleição. Um enorme número de pessoas, né? Já na eleição digital, um reduzido número de pessoas pode promover determinadas alterações no modelo que a gente tem hoje. Numa escala muito maior, né? Numa escala total, completa, né? E sem deixar vestígios, porque numa situação dessas, vamos imaginar centenas ou milhares de pessoas participando ativamente, alguma delas poderia falar. Então tem uma diferença assim, na qualidade de uma eventual fraude. E veja, a gente não está dizendo que houve fraude. Não é isso que nós estamos dizendo. O que estamos dizendo é que o processo permite que a fraude exista, não que ela existiu, né? Que são coisas bem diferentes. Bem diferentes. Né? Muito diferentes. Já o próximo episódio, que seria o episódio 56, publicado lá em 15 de agosto de 2014, nós falamos, o título foi Privacidade Não É Confidencialidade. E nesse episódio também a gente desfez alguns dos mitos e algumas das incorreções que às vezes são cometidas quando as pessoas falam sobre esse assunto, né, Vinícius? Exatamente. Privacidade é um tema bastante complexo, né, para ser definido. Não é um termo assim de fácil definição. A gente, inclusive, indicou o livro do Daniel Solov durante a gravação do episódio, né? Para quem quiser entender um pouco mais sobre privacidade. E deixamos bem claro que privacidade é um direito, né, do ser humano, ou da pessoa humana, né? Sim. Por mais estranho que possa parecer para quem não é da área do direito essa expressão. enquanto a confidencialidade é um atributo da informação. Então, as pessoas não têm confidencialidade. As pessoas têm privacidade, que gera a necessidade de confidencialidade de determinadas informações. E as informações, elas não têm privacidade, né? Elas têm um atributo que é confidencialidade, pode ser utilizado ou não, que serve como sinônimo também o sigilo. Sigilo, uhum. Exatamente. Muitas pessoas cometem esse equívoco, né? Dizer que foi violada a privacidade dos dados. Uhum. A privacidade é sempre das pessoas. E tem um outro ponto interessante. A confidencialidade, o que motiva a confidencialidade, não é só a privacidade. Eu posso ter a necessidade de confidencialidade ou de sigilo. Confidencialidade essa proveniente de uma outra situação, de um outro direito que não a privacidade. Basta a gente usar o exemplo de um Estado que queira proteger segredos de Estado, que não tem nada a ver com a privacidade das pessoas, mas sim com a segurança nacional, e ele ainda assim precisaria manter a confidencialidade. Uhum. Né? Que daí não há uma relação direta. Claro, quando a gente protege a privacidade por meio da confidencialidade do sigilo, em muitos casos, não em todos, em muitos. Mas o contrário não é sempre presente. Já o outro episódio, seguindo na ordem, foi o episódio 59, publicado em 26 de setembro de 2014, com o título Por uma Nova Interpretação do Anonimato na Internet. E nesse episódio, nós gravamos com o professor Walter Capanema, que escreveu um artigo que coloca justamente essa situação. Ele propõe uma revisão da interpretação do anonimato para abranger situações, né, e para permitir situações onde o anonimato sim seria permitido. O que ele propõe é que não se pode utilizar o anonimato para causar dano para as pessoas. Mas em situações onde não se causa dano, o anonimato seria permitido. É isso mais ou menos que ele coloca, né, Vinícius? Sim, exatamente. A gente pensa que o anonimato é absolutamente vedado, né? No Brasil, sim. Mas ele não é. Como basta a questão dos próprios sistemas de que recebem denúncias, né? Sim. Denúncias anônimas, por exemplo, nesse caso, o anonimato é garantido. E nem por isso esses sistemas, esses serviços passam a ser inconstitucionais. Há o bom senso de se compreender que é necessário o anonimato nesses casos. Então, a impossibilidade do anonimato não é algo absoluto. Sim. No Brasil. E aí vai ser bem interessante também, Guilherme. Até um ouvinte levantou uma questão nesse sentido, para a gente discutir aí como é que fica a questão de WhatsApp. WhatsApp não, desculpa. CryptoCat e outros sistemas que fornecem o anonimato, né? Sim, sim. Será sim. Que isso vai também entrar com uma exceção aí do bom senso? Ou será que isso, né, a gente não vai conseguir que empresas se estabeleçam no Brasil oferecendo esse tipo de serviço, né, que garanta o anonimato mesmo, não que nem o... Era o Secret, se não estou enganado, né? Era o Secret. Que na verdade não era... Ele só não revelava os nomes, mas ele sabia muito... O serviço sabe muito bem quem é que está escrevendo, quem está publicando, né? Você informa o seu e-mail, a sua conta de Facebook. Exatamente. A gente não precisa nem ir para o campo do bom senso, a gente pode ficar no campo jurídico mesmo, que é justamente essa questão, a gente reinterpretar o anonimato não como um direito absoluto, porque em geral a gente sempre vê as pessoas falando, mas o anonimato no Brasil é proibido. Sim, mas ele não é um direito absoluto, nem o direito à vida é um direito absoluto. Será que o anonimato seria uma exceção? E aí parece que o professor Walter Capanema foi muito feliz ao encontrar essa minúcia da questão, ao verificar, não, estamos interpretando de uma forma, segundo ele, equivocada. Tá? Por último, o episódio 63, publicado no dia 22 de novembro, agora bem recentemente, sobre o BioD, solução ao problema, onde nós já comentamos um pouco sobre ele no início do episódio, mas as nossas ideias que a gente colocou nesse episódio aqui, elas ficam de acordo com aquela ideia que a gente colocou no início desse episódio e até da nossa atuação profissional e acadêmica também, que a gente tem uma visão independente, que a gente se preocupa também com a proteção não só das informações das empresas, mas a gente se preocupa também com a informação e com a proteção da privacidade das pessoas ou dos direitos das pessoas. E muitas vezes, quando a gente fala em segurança da informação, a gente acaba vendo que há um conflito, onde a gente tenta proteger de uma forma muito ampla e quase que absoluta as informações das empresas, sem atentar para a proteção das pessoas, né? Os empregados são pessoas também, né? Claro que algumas empresas não consideram, não os consideram como pessoas, né? É, mas já é um outro caso, é uma outra situação, né? Mas sim, o que esse episódio coloca e ressalta essa nossa linha de pensamento é que nem sempre o que a tecnologia permite que seja feito vai poder ser feito. E essa talvez o grande ponto de partida de várias das coisas que a gente estuda, né, Vinícius? Uhum. O limite das novas tecnologias, né? E até eu e você, a gente está orientando, eu acho que eu já comentei isso no episódio passado, estamos orientando duas alunas da CETREM que estão colocando estão estudando justamente isso, e é um ótimo sinal, né, Vinícius? E são alunos da área da TI, né? É. Isso que é mais interessante, que o pessoal da TI normalmente... na graduação, principalmente, quer fazer coisas com implementação prática e não sei o que e tal. Programação, sabe? Coisas bem mão na massa. Uhum. E elas estão fazendo um trabalho que, pelo menos de início, ele é bastante teórico, né? Que envolve quase que ficar filosofando a respeito das coisas. E é bastante interessante, porque o pessoal da TI vai precisar, e esse ano acho que ficou marcado por isso, né? Não que isso não aconteceu só esse ano, isso vem acontecendo, mas o pessoal da TI tem cada vez mais se preocupar com questões legais, né, com questões que dizem respeito à privacidade das pessoas. Tá aí o Marcos Viu da internet já nessa direção. Sim. Então não dá mais para ficar apenas com o foco no uso da tecnologia em si. Eu quero instalar o novo sistema, não sei o que. A questão é, qual é o impacto desse novo sistema, não só na estrutura da empresa, mas qual é o impacto legal desse sistema? Qual é o impacto na vida das pessoas ali, no dia a dia das pessoas, com relação às suas informações, à sua privacidade? Como é que fica? Claro. Isso tem que ser analisado, né? E a grande discussão que se coloca hoje em dia sobre os limites dessas grandes empresas como Google e Facebook, né? Até onde elas podem ir? Será que elas não estão indo longe demais? O próprio Julian Assange lançou um livro agora bem recente sobre o poder do Google, né? E uma reportagem que eu lia hoje pela manhã, ele dizia o Google ele é quase mais influenciador, né? Ele é quase mais onipotente, digamos assim, do que a própria igreja. Que a igreja teria aí um sentido sociológico ali de organização de pessoas e de condução das pessoas, e que o Google teria mais ou menos essa função, porque as pessoas muitas vezes não conseguem fugir e nem sabem que estão sendo muitas vezes monitorados, nem sabem o que é feito com seus dados, né? Então essa é uma analogia meio estranha até que ele faz ali, que ele coloca nesse novo livro dele. Deixa eu ver até se eu acho o título aqui, Vinícius. Uhum. O título do novo livro do Julian Assange é When Google Met WikiLeaks. E é que ele faria uma crítica, ele fez algumas entrevistas com os donos do Google, né? E aí ele disse que algumas das reuniões eles chegavam acompanhados de pessoas que seriam do governo americano, inclusive. Caramba! Então, o que ele quer dizer é que haveria aí uma relação muito próxima entre o Google e o governo americano. Mas isso não ocorre só com o Google, né? Com todas essas grandes empresas, aí, com esses grandes monopólios aí que têm utilizado as nossas informações, passa por essa ideia, a gente passa a se preocupar cada vez mais com o limite dessas empresas. A própria União Europeia está tentando, a gente leu esses dias, né, Vinícius? Está tentando quebrar o monopólio do Google, separar o Google em outras empresas, justamente por conta desse perigo. É, né? Que nem aconteceu com a Microsoft há uns bons anos atrás. Em que o governo americano promoveu uma ação antitrust, que eles chamam, para separar a Microsoft em alguns pedaços. E a União Europeia está tentando fazer isso com o Google, procurando proteger negócios, né? Sim, claro. É porque é muito difícil concorrer com essas empresas, pô, né? Caramba. E como nós gravamos lá no início do episódio, né, Guilherme, em resposta ao contato de um ouvinte, né? Pra quem pulou, pra quem pulou a resposta, os contatos dos ouvintes. O BioD, a gente coloca nesse episódio aí uma visão diferente do que você vê, do que normalmente a mídia vem vinculando. E aí mesmo empresas que vendem solução para BioD, né? É. Em que a gente procura analisar os diversos aspectos do uso do BioD e não entra naquele oba-oba de é bom para a empresa porque ela não precisa gastar nada, que é uma inverdade. Ela vai ter que gastar, assim, no mínimo, ela vai ter que comprar sistemas para gerenciar esses dispositivos, os MDMs, né? Ela vai ter que investir em política, vai ter trabalho para poder implementar o BioD na empresa. Não é uma coisa assim, não, pode começar todo mundo a trazer o seu equipamento e deu, sai de graça. Não vai sair de graça. A gente tem questões legais que podem e vão gerar custos aí para algumas empresas, custos que elas imaginavam que não teriam, como de manutenção, reposição de equipamento roubado, custo de depreciação do equipamento, esse tipo de coisa. E o custo pelo uso, o custo pelo próprio uso do equipamento. Pelo próprio uso, vão ter que alugar o equipamento do funcionário. E se o funcionário quiser, ele vai cobrar o tempo que ele usou o equipamento. Já tem jurisprudência sobre isso. E o outro oba-oba que é muito bom para o funcionário, para ele poder usar aquilo que ele quer. Então ele toparia usar o equipamento dele, porque daí ele pode usar o tablet que ele prefere, o celular que ele prefere e tudo mais. Vai ser muito legal até ele ver o equipamento dele estragar, ou ele roubar o equipamento, ou o equipamento ser danificado no trabalho. Aí ele vai ficar aquela sensação de, pô, eu vou ter que arcar com um novo? Sim, você vai ter que arcar com um novo. Então, tem que ser analisado isso. A gente não está dizendo que não deve ser utilizado o BioD, mas como qualquer outra solução que vai ser empregada, ela tem que ser analisada no seu todo. Não só, vamos dizer assim, a gente ouvir que, economia de dinheiro, ótimo, todo mundo se atira, né? Ninguém analisa de uma forma mais profunda. E a própria jurisprudência do TST, que afirma que o equipamento não pode ser monitorado caso se permita o uso pessoal dele. E no caso do BioD, é evidente que o cidadão, o empregado, vai utilizar o seu próprio equipamento para fins pessoais, né? Exatamente. O equipamento é dele, né? Então, haveria um problema aí de ordem jurisprudencial no sentido de não poder monitorar. Você quer usar, tudo bem, mas você vai ter que abrir mão do monitoramento segundo essa jurisprudência do TST. E, de novo, correndo risco de me repetir para quem está ouvindo o episódio inteiro, o Guilherme publicou um artigo na revista do Direito do Trabalho, a RDT, na edição número 159, né, Guilherme? Isso. Um artigo sobre os limites do BioD. Tá? Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, além de ouvir o episódio 63 do Segurança Legal, dá uma procurada também na revista do Direito do Trabalho, na edição 159. Você vai encontrar lá um artigo do Guilherme falando sobre essas diversas questões. Você deve encontrar essa revista nas faculdades de Direito, que em geral assinam essas revistas, porque para comprar ela é meio caro, custa uns R$250 aí cada edição. Mas uma boa biblioteca de direito que se mantém atualizada certamente vai ter a revista e você consegue ler o artigo lá na faculdade. Perfeito. Chegamos ao final do episódio, chegamos ao final do ano. Sim. Acho que foi um bom ano. Foi um ano interessante. A gente já. O próximo episódio, em 2015, vai ser sobre algumas previsões. É um exercício nosso, assim, de futurologia, né? Não, é difícil prever o futuro. É difícil não, é impossível, né? Claro. Prever o futuro, a gente até tem técnicas de previsão, como Big Data. O Big Data permite isso, às vezes. Uh-huh. Né? Mas o que a gente quer é fazer uma análise aí um pouco mais tranquila, assim, sobre o que a gente espera para 2015, envolvendo o direito da TI e segurança da informação. De minha parte, Vinícius, eu desejo aí boas festas, então, de final de ano, que não envolve a questão religiosa, e espero que nos encontremos em 2015, aí no episódio 66 do Segurança Legal. Então tá, pessoal, um feliz Natal para quem comemora a data e uma boa virada de ano aí, um ótimo 2015 para todos nós. E nos ouvimos, não nos vemos, né? Nos ouvimos em 2015. Um grande abraço. Até a próxima.